074, Nicolas 46, controle 19, decimal 8. Controle 19, 8, abono 074, obrigado, boa noite. Tower, good evening, Ascension, Salvador, boa noite, gol 1074. 1074, boa noite, contato radar na decolagem. Suba aí, mantenha nível de voo 360 após 12 mil pés, direto Leda. 360 após 12 mil pés, direto Leda, gol 1074. Gol 9287, chame recife em 251, mantenha 3381. Ok, três frequências, transmissão muito baixa. Primário 1251, alternando no 3325. Recife 1251, alternando no 3325. Salvador, Oxené 6224, posição 1, para posicionamento. Turista, chama táxi. Chama táxi, 6224. Controle bônus 074. Filho. Sobre a coordenação do centro, por gentileza, direto Bridges? Aguarde. Aguarde. Autorizado, Alemanha, 3305. Alemanha, 3305. 074, autorizado, Bridges. Direto Bridges, apresente gol no 074, obrigada. Control the ground at 49, leave to the right and call 129. Oxené, 6212, tax approved now, final report before today. Tax approved, Voo no 074, chame o centro Recife, nas frequências 1251 até 13325. Recife 251, alterno 3325, gol 1074, obrigada, vamos ver. Controle Salvador, boa noite, canto 3305. 3305, contato radar. Subi, mantenha 330, você da PUCA. 330, PUCA. Before you get to the next 6-2. Extend 05. And 05, proceed. One on to get your fine for us. Man? Go ahead. Where is it working today? Are they on strike? Para ataque, 96 aguardo, 2 horas, Salvador. É, 6224, ataque está aprovado, Indy Alpha até o ponto de espera da 10, lá com a torre, 10895, ajuste em 1010, correção, 1012. 1895, ponto de espera, Indy Alpha, 1012, no ajuste, 6224. Comandador, meu, Xenia 6224, ponto espera pronto. Autorizado, alinhar e decolar, avião turno 20 graus, 896224. Alinha decola 106224. A 3305, chama o centro Recife, 2685. 2085, tá 3305. Salvador, boa noite, tá 3600, cliente da Zipper. 3600, identificação desse, mantenha o 050, chega na margem. Descida ao 050, por gentileza, poderíamos voar direto Duna? Direto Itap. Positivo, direto Itap, então 3600, muito obrigado. Redor 24, decola 00, 0100, controle 19-18. 19-8, obrigado, boa noite. Oi, Salvador, Oxenay 6224. 6224, contato radar decolagem, comandante 230, saída PUCA. 230, PUCA 6224. Total 9907, com a formação Victor, copiando. Chamou, foi o? Total 9907, para copiar o barulho. Ah, desculpa, 08. Como seria o total 9908? Isso mesmo, 9908. 320 aprovado já para Guarulhos, pronto, cópia? Estou pronto para copiar. Guarulhos, 320, rota conforme plano, bridge, Zulu no meia, Bravo até Zulu, é conforme, decola 1-0, primeira curva é à direita, no perfil da El Leda, pós Leda, voa bridge, antecipatório via, Zulu no meia. 5575, código transponder, controle opere 199.8. Autorizado Guarulhos, 320, conforme rota, Dael Bridge, não Dael Leda Bridge, e 5575, transponder, controle, 119.8. Só complementando, curva, primeira curva à direita, após decolagem. Afirmo, primeira curva à direita. Chegou no pronto, faz 3, posicionar total. Vai, Elson. Quanto a acionamento, aí fica a critério do comandante do pátio, né, só verificar se não tem nenhuma proximidade com outras aeronaves. Enquanto ao seu plano, do nosso sistema aqui, ele já consta como vencido. O que foi feito, algum adelhado, plano? ou 0220, no caso? Então, se você enche o seu acionamento, chame para o novo acionamento para decolagem. Vamos checar seu plano aqui do sistema. Chama em Recife, 2685. 2685, 6224. 3600, livre LS, disparo 2010, último informador, 02, informe estabilizado no localizador. Autorizado LS, desce para 2000 pés, 1012, reportará estabilizado, está 3600. para o pátio. Total. Para o puxa, acionamento total 9908. Autorizado total, chama táxi. 9908, chamará táxi. Salvador, bom dia. É o Avianca Alfa Vito Kilo. Eu não escuto, Alfa Vito Kilo. Alfa Vito Kilo pede autorização de reboque da posição 4 para a posição 2, parte 3. Portugal 019, escolha com identificação. Você mantém flight level 040 cleared on bomb arrival. Do Salvador, muito boa noite. Eu chamo a 6303. Escuta, prossegue, 6303. Qual a sua autorização para Guarulhos? É, se a companhia, o plano que eu tenho do senhor está vencido, das 23h43. O senhor tem, sabe informar o horário? É, não, isso é nosso, você atrasou aí. Seria com o piloto, às vezes eles vão sobre o plano de voo com outro prefixo, mas para o Romeu, essa é vencido, não tem nada não, né? Desculpa, nem entendi. Às vezes eles podem ter passado o plano com o prefixo do avião, Papá Romeu, Oscar November Kilo, só não tem nada não, né? Papá Romeu, Oscar November Kilo, aí não, não passou nada. Tá joia. É, seria uma DLA do 633 aí. Tirar com a companhia ou 633, hein? Claro. Gente. Total 9908, 3 a bordo. 3h40 de autonomia, alternando Galeão. Centro Assalto de Ataques, Pátio 3, Índia e Alfa, tem um ponto de espera da 10, rola 14895, ajuste 1012. Pátio Índia Alfa, pela Torre 118, lado 5. Direita, Luiz Johnson. Direita, 219, TAM 3600. Solo Salvador, boa noite, TAM 3600, livrando a 58. 3600, bem-vindo, prossiga via Alfa e reporte da Juliette. Alfa, reportar antes da Juliette, TAM 3600. Boa noite, total 9908 na... Pronto. Autorizado total, em área de decolar, Ventura 20 graus, 8 lanche. Autorizado, em área de decolar, total. Prossiga, TAM 3600. Ingressa Juliette, portão 9. Juliette, portão 9, TAM 3600. Alfa Vitor Kilo na escuta. Tráfego avião acabou o reboque, Alfa Vitor Kilo na escuta? Alfa Vitor Kilo, escuta. Sim, iniciou o reboque de imediato? Iniciando o reboque imediato. Que na minha escuta permanente, Alfa Vitor Kilo, e estou autorizado até o pátio 3, até a posição prevista. Ok, Alfa Vitor, reboque o seguinte. Salvador, é o Oceano 63, eu notei. Na escuta. Eu já teria a autorização? Negativo, eu vou chegar com o centro aqui, ver se ele possui algum plano atualizado, senhor. Na escuta. Total decola Zulu 8, controle 19, decimal 8. 19, 8, bom trabalho. Controle Salvador, boa noite. Total 9908. Nadael. Boa noite, total 9908. Contato radar na decolagem. Submontanho 320. Posso cruzar 2 mil pés direto Leda. Ok, autorizado 320. Após cruzar 2 mil direto Leda, total. Eu não mandei, a empresa tem que mandar, eu estou indagando, não tenho uma informação aqui da empresa. Qual horário que o senhor tem aí no seu plano? É, esse plano está para... Estou na minha navegação, ele ainda está para 23h43. Eu estou ligando para a sala IES, se eu consigo fazer a DLA, Paulo. Só um minuto, 633. Na escuta? Prossiga, senhor. Ok, a princípio eu estou só aguardando a confirmação do seu plano com o setor Recife da CHG de mudando de 633 para o Oscar 90 kg. Tá joia. Caso não consiga com a nossa imagem que a gente terminando, o senhor acha que estou ligando lá na sala IES, eu consigo resolver isso aí? Quer dizer que a sala IES já está ciente e ela só está aguardando o Centro Recife liberar, entendeu? Muito obrigado, então. Só na escuta. Portugal 019, clear sign on my left at 3 approach to runway 12. Send to 2,000 feet, Altimeter 71012, call me stat, Sean Walker, last court. Clear for our second fire, runway 10, final approach, clear on 2,000, 10121, 2NH. Salvador, Rio 5972, boa noite. Rio 5972, 320 já aprovado, perfil é da El, só um minuto, cópia. Quem que chamou? Escuta. Negativo pra voz, aguardo autorização. O senhor fez um aliado plano? A que horário? Eu Rio 5972, está pronto para cópia? Ok, está autorizado o Galeão, o nível é o 320, via Peruísc 50. A decolagem é da 10, curva à direita, subida da El, após da El, Leda, após Leda, DCT, Eudes, vai interceptar Peruísc 50. Controle 119.8, o transponder é o 5567. Localizado 320, pista 10, subida da El, após da El Leda, direto Eudes, 119.8, 5567, transponder. É correto, chame no pátio 3 para o puxar acionamento. Está pronto para puxar. Ok, coordene com a equipe de solo, temos um bus da Oxené, o tráfego está sendo rebocado para o pátio 3, já encontra-se mais ou menos aí na posição 8. Coordene com a equipe de solo, assim que tiver condições, chame para o táxi, o Rio 5972. 5972, chame para o táxi. Com ano alternando 3-3-2. Airport call 019. 019, check landing gears and clear to land. The wind is 120 degrees, 8 knots. Wheels are coming down now, and good land from my 10. Canal 50 pra chegar. Sim, eu tô só checando com o centro. Eu tava com problema no plano e eu tô só checando com o centro pra ver se. Pra ver se o centro já passou a direção, ok? A princípio, até por sugestão minha, não aciona, porque como o centro não tem, você vai acionar, acabando acionando aí, de repente pode ficar um tempo mais do que esperando aí o plano autorizar, ok? Salvador, é o 6313 da Ocean. Escuta, prossiga. Então, falei com o Dodge aqui, ele disse que já foi feito mesmo para a própria sala IS e a DLA para 0120. É afirmativo, 0120. Eu tô ciente também, eu mesmo IS checou, porém o centro Recife não recebeu ainda e a gente tá aguardando só a liberação do centro. Eu tô ciente também, porém é só a liberação do centro que tá faltando para liberar. Tá, então, obrigado. On the ground at 31, leave to the right and call 1290. To the right, 1290, approach call 0190. Meu Bravo Oscar, ainda estamos aí correndo atrás do seu plano, aguarde na escuta, ok? Estamos em contato agora com o Centro Recife, para saber também do se o plano chegou lá no sistema deles. Aguarde um instante, já a gente volta com informações, ok? Okay, Portugal 019, clear taxi via Alpha, and road short Juliet. Alpha, road short Juliet, Portugal 019. El Salvador, Avon Vitor Quebec, informa a finalização do reboque, posição 2 do Cabo 3. Ciente, boa noite. Obrigado, boa noite. Solo Rio 5972 para o táxi. Com 5 a bordo, 3 horas e 15, alternando o Guarulhos. Ciente, Rio 5972, táxi autorizado, via pátio principal, Índia, ponto de espera da 10, chame a torre 1895. Pátio Índia 1895, ponto de espera, 5972. Salvador, Salvador, 6303 da Xerez. Ok, Oceania 6303, estamos em contato com o centro para a informação do seu plano. É, no sistema ainda não possuímos ainda a sua autorização, aguarde na escuta. O Air Portugal 019, clear taxi via Juliet, gate 11. Juliet, gate 11, Air Portugal 019. 5962 está autorizado, a linha de decolagem, vento 100 graus, meia dúzia nós. Autorizado a linha de decolagem, isso, com acesso. Decola os 37, controle 19918. 19, boa noite, obrigado. Controle de Salvador, boa noite, Rio 5972, decolado por 2400 pés, para o 320. Rio, tá com a escuta do solo, tô, controle 198, né? Ah, desculpa. Controle Salvador, Rio 597. 2, decolado, terminando 2000 para 320. E o 5972, contato radar na decolagem, submantenha o 320 após cruzar 2000 pés, direto ao VT. Confirme após 2000, direto eu disse. Confirmando, questão decolada no 7, confere. Prezado Maceió, 370, período 58, decolo no 7. Curva à esquerda, no perfil da subida Pouca, Jamo, transição Caju, 5017, código transponder, controle 1998. Gente, chame a torre agora, 1895, livre de acionar, chame a torre para o táxi da colagem, 1002 ajuste, 03 copiado, bom voo. 6313, Oxené. Ok, Oxené 6313. Ainda estamos em contato com o centro para a autorização do seu plano. Só me confirme, foi feito uma CHG de mudança de CONSAI. O plano foi confeccionado com Papa Romeu, Oscar November Kilo. Afirmativo, essa procede essa informação? 6313. Ok, foi confeccionado como Oxené 6313, é isso? É isso aí. Ok, então aguarde na escuta. Devido à degradação do sistema em Recife, não estamos ainda recebendo os planos aqui no sistema. Aguarde na escuta a aprovação do plano. Autorizado, reporte alinhado e pronto. Oxené 6313, solo. Fica solo, 6313. Ok, acabamos de receber o plano, o senhor está pronto para cópia? Copia. Ok, está autorizado Guarulhos, o nível é o 360, via Upzulu 16, até Belo Horizonte, após BH Trive e após Trive Poços de Caldas. Decolagem é da 10, curva à direita, subida da El, após Leda e após Leda Bridge. Controle 19.8, o transponder é o 5023. Ok, Oxené 6303 autorizado, Salvador Guarulhos, nível 360, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, até Trive Poços, decola da 10, curva à direita da El, Leda Bridge. 198-5023, pushback acionamento na 5, Oxené 6303. Correto, cotejamento está autorizado, chame táxi, o 6303. Liga, chama táxi, obrigado. Livre decoragem, Oscar, vento no 00 graus, 8 manhãs. Salvador com a noite, azul 4107, transfere gente da Alfa. Boa noite, azul 4107, vai direto posição Duna, desça para 2000 pés, QNH 10112, reporte no localizador. Duna, 2107, 10112, 4107, chama de realização. Oscar decola aos 4.5, controle de 19.8. Oscar. Controle Romeu Bravo Oscar, boa noite. Papá Romeu Bravo Oscar, boa noite. Contato radar, para o número 370, vai direto para o Oscar. 370 para ele para o Oscar.